Isso é nela pegada, bebê, pra bater no seu paredão. A caminho do braque eu vou que voa. Tô entrando, a brava o balão começou. Eu de cantinho ela me chamou pro beco. Safada, vai passando a mão assim. A caminho do braque eu vou que voa. Tô entrando, a brava o balão começou. Eu de cantinho ela me chamou pro beco. Safada, vai passando a mão abaixo. Pra bater no paredão, FS Cred, Portal do Arrocha. A caminho do braque eu vou que voa. Tô entrando, a brabo balão começou. Eu de cantinho ela me chamou pro beco. Safada, vai passando a mão assim. A caminho do braque eu vou que voa. Tô entrando, a brabo balão começou. Eu de cantinho ela me chamou pro beco. Safada, os manos, Johnny Caixas, o Moral de Ubaúba.